Tünal.fm. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Convosco, a partir deste momento, está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Ouvintes, cá estou, sim senhora, de novo com vocês. Bem sei, um tempo de ausência, mas é assim, nem sempre se faz o que se quer na vida. Mas a vida é assim. E vocês, do outro lado, está tudo bem? É o que se quer. Espero que sim, espero que sim. Mas contem-me lá, eu estou cá. Vocês podem ligar no 0238 43 40, não, 02-38-43-48-00, ou então passar por cá, porque não, ao 266 Rui de Fobo. Estou aqui, sim senhora, para trocar dois dedinhos de conversa com vocês, muita música, saber boas coisas. Hoje também temos um jovem escritor que vai estar aqui presente connosco para falar de um caso que uma pessoa tem que ter muita cautela com os nossos miudinhos, porque é injusto por vezes o que se fala. E recebemos então Mathieu Mériot, Un livre sur le harcèlement scolaire. Quel est l'enfant qui n'a pas subi cet harcèlement? C'est injuste, et retirons le tabou de ce sujet et pouvons en parler librement. N'hésitez pas, vous pouvez interagir sur cette interview ce matin. Et c'est très important, oui, effectivement, qu'on en parle avec lui. J'espère qu'il pourra évoquer facilement ce sujet avec nous. C'est un sujet qui le tient à cœur. Il a osé le mettre dans un livre, ce qu'il a vécu. Et que ça serve de leçon aux harceleurs et à ceux qui sont harcelés, parce qu'il faut en parler. Souvent, les enfants n'en parlent pas. Donc, n'hésitez pas à interagir et participer à ce programme et à cette interview dans le coup de 11h du matin, comme d'habitude. Entretanto, muita boa música, claro que sim. Boa música portuguesa que cá vai passar esta manhã para vocês todos que estão do outro lado. Trouxe o solinho. Ei, hoje não há chuva. Logicamente, hoje não há chuva. Então, há que aproveitar. Beijo grande para vocês, um abraço da amizade. Aqui fiquem com a excelente música aqui na nossa Rádio Arc-en-Ciel. Sintonizem então o 96.2 FM, mas também através do nosso site radioarcanciel.fr. E é já com a boa, excelente música só para de mim, para vocês, claro que sim. Já! Quando liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Volta a minha paz, o teu sorriso, meu mundo. Ficar sem, não sou capaz. Sou louco por você, tente entender que se eu respiro é por te amar. Você me faz tão bem, me faz ir além. Você me faz crescer, me faz sonhar. Ai, saudade de você. Vontade de te ver, eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. Ai, saudade de você. Vontade de te ver, eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. Você tente entender que se eu respiro é por te amar. Você me faz tão bem, me faz ir além. Você me faz crescer, me faz sonhar. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. O amor está no ar. De novo teu sorriso. Ai, saudade de você. Vontade de te ver, eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar.

сердце мое зенья. Ты пустили бон сувениры, каш пасу пир сам фей суфрир, каш паса то сам фей сурир, сам консоль ком что со зенью. Жанна, вивимо жунтус, мы кё ж те мама зенья. Жо не рай жаме мез оригин, ин си бел ланга си бо пей. Обригаду май, обригаду пай, по ву шу мем пре а суфрир. Мы ж префер ко ж ну ва сурир. Мы ж префер ко ж ну ва сурир. Ла фамилия жаме а ту ри. Jusqu'à notre dernier soupir. Merci pour ce que tu nous as appris. L'éducation, le mode de vie. C'est notre fierté, notre héritage. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Que talhas com teu machado está hoje no meu caixão. Povo que laves no rio, que talhas com teu machado, está a tua vida não. Pode haver quem te defenda, quem compra o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Fui ter à mesa redonda, beberei mal que esconda o beijo de mão em mão. Fui ter à mesa redonda, beberei mal que esconda o beijo de mão em mão. Era o vinho que me deste, pura fruto agreste, mas a tua vida não. Era o vinho que me deste, água pura fruto agreste, mas a tua vida não. Aromas de lama, dormi com eles na cama, tive a mesma condição. Aromas de urze de lama, dormi com eles na cama, tive a mesma condição. Mas a tua vida não. Povo, povo, eu te pertenço, deste-me alturas de incenso, mas a tua vida não. Povo que lavas no rio, que talhas com o teu machado as tábuas do meu caixão. Povo que lavas no rio, que talhas com o teu machado as tábuas do meu caixão. Pode haver quem te sagrado, mas a tua vida não. Pode haver quem te defenda, quem compra o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Sagrado,

viagem para essa terra distante. Vai a promessa que vais regressar, mas bota a saudade de teus filhos deixar. Meu amigo imigrante, tem força e coragem. Que Deus te acompanhe nessa tua viagem. Em Portugal eu peço ao Senhor que te guie e à tua família que os ilumine. As suas paixões o meu amigo deixou para a sua vida. Vira a terra natal e uma lágrima terás ao ver teu Portugal. Meu amigo imigrante, tem força e coragem. Que Deus te acompanhe nessa tua viagem. Então de ouvir a voz da Ruizinho do acordeão com Saudade Imigrante, a seguida fica Larissa, Nada Como Tu. E como je disais tout à l'heure, eh oui. On n'aura pas une pointe de pluie aujourd'hui, sûr et certain. On aura le soleil avec quelques éclaircies. Bon, température basse ce matin, on ne dépasse pas les 9 degrés. Bon, on pourra atteindre tout de même les petit 13 degrés dans la journée, partiellement couvert, mais pas une goutte de pluie. Eh oui, demain, bon, pas de pluie. Je dis rien. Nuageux, 14, pas plus. Les films et les coquilles de Disney, des gens démodés, y'a la télé-réalité. Pas les politiques mélangeant leur histoire de fesses. Une petite classe république et y'a la place en baisse. Y'a les consoles sans fil, Luigi et Mario. Y'a les gros qui défilent regardés par les Zemmour et Nolo. Y'a les belles et les abeilles, les sucettes à la nuit, la crise. Y'a l'or et l'argent, la bourse et New York en taxi. Y'a les bonnes et les mauvaises choses, les bombes et les bouquets de roses, tout pour faire un monde et cela me rappelle que no one are como tú. Il y a les slims et les boubous, ou bien les anorexies et les gros. Il y a les bobos, les tocs, ou les papos. Le Père Noël et son Coca-Cola, la Saint-Valentin, le pouvoir d'achat, Barack Obama, le pape Mia. Voir vieillir ses parents, les vacances, le foot, les souvenirs d'enfants. Mais devant tout cela, tout me rappelle qu'il n'y a rien comme toi. Bien sûr que ça ne va pas.

a vida é bela. Desse lado, está tudo bem? Vocês estão mesmo bem instaladinhos a ouvir a música, a trabalhar, talvez na faxina do fim de semana? Claro, passear no carro e eu a vossa companhia, claro que sim. Está tudo? Ótimo, nem mais. Não se esqueçam então que podem ligar para aqui,

Prince Tuga. De seguida ficamos com os rapazes da minha terra, dos Sete Saia. Mais música e de boa. Como é que há nada para ninguém? Olá, muito bom dia, temos alguém em linha. Bom dia, bom dia. Bom dia. Olá, muito bom dia. Com quem estamos nós a falar hoje de manhã? Estão a falar com a Juliana, que é a secretária do Rancho Folclórico dos Minutos da Chapela. Muito bem, então, obrigada Juliana de ter ligado hoje de manhã. Juliana, conta-nos um bocadinho esta associação Os Minutos de La Chapelle Samema, uma lindíssima associação, mas conta um bocadinho quem são vocês finalmente. Bom, como o nosso nome indica, nós somos Minutos da Chapelle, representamos as danças e tradições do Minho e daí a nossa associação para levar um pouquinho da nossa região, das nossas tradições aqui na França e mostrar que mesmo longe representamos, continuamos a representar as nossas danças e tradições. Muito bem, e parabéns a você. O vosso traje representa realmente mais o norte, Minho, é isso? É isso, é o nosso traje, são os trajes das, das meninas ricas, como se dizia nos tempos antigos, na, na, nas alturas dos nossos avós. Os trajes que nós andamos, que nós representamos, são então os trajes das meninas ricas do Minho. Ótimo, muito bem. Parabéns a vocês. A nível da associação, como é que se passa? Eu pensei, tenho uma história um bocadinho complicada, mas se não fosse complicada não era uma história, era uma vida normal, isso assim, vocês não querem, não é assim? Conte-me lá a história então da associação Os Minhotos de La Chapelle. Então a associação foi fundada em 2006, depois por causa do Covid e alguns problemas pessoais, a associação foi um bocadinho abaixo, como se diz, e então agora estamos a mostrar que estamos novamente ativos e a conseguiram levantar cabeça após esse Covid, que foi uma época complicada e é sempre complicado para as associações. Parabéns a vocês que tiveram essa ousadia de tentar e sem nada se faz, não é assim? E tiveram essa oportunidade de levantar cabeça. Parabéns a vocês. Parabéns, sim senhora. E é por isso que vamos também fazer este evento, que é para mostrar que o grupo está novamente ativo, e desde já convido todos que quiserem juntar-se a nós para continuar a perpetuar as nossas danças e tradições, que podem vir aos domingos à tarde, a partir das 3, na nossa sala, na Chapelle de São Meimã. Sim, senhora. Então, por o que eu estou a compreender, então vocês levantaram novamente a associação, uma nova direção, novos dançarinos, novas vozes e tudo isso. Ora, vocês então remontaram novamente a associação. Caso haja gente do outro lado que esteja a ouvir e que esteja interessado em integrar esta associação, como é que se passa, onde é que é os ensaios, aí que vamos dar a saber então aqui aos nossos ouvintes. Então, os nossos ensaios são aos domingos à tarde, na Chapelle, mas podem entrar em contacto connosco na nossa página Facebook ou o nosso contacto. Podem ligar para mim, ao 06-66-61-97-44. Ou podem entrar em contacto com a Presidente e nós logo lhe indicamos onde são os ensaios, pois agora mesmo vamos... tivemos a oportunidade de mudar de sala e então entrem em contacto connosco e nós depois dizemos quando são os ensaios, porque nós não é os ensaios todos os domingos e nós dizemos quando é o ensaio e em que sítio é. Muito bem, desde já fica aqui uma palavra de agradecimento à mairie de La Chapelle Saint-Mémin, que nesse sentido também ajudou muito, não é? Sim, a mairie ajudou-nos muito. E eu já queria lhe agradecer a ela também por nos estar a ajudar a levantar a cabeça para cima, como se diz, e ajudar o nosso grupo. Muito bem. E para isso vamos engariar fundos, não é? Porque uma associação nem é só, não vive só de água, como se diz, mas também há aquelas despesas e para poder sair, para poder ensaiar, para poder comprar, que sejam os trajes, que sejam os instrumentos e tudo isso, engaria-se fundos. Para engariar fundos é preciso organizar uma festinha, não é? E é o que vocês vão fazer daqui a 15 dias. Conte-me lá. Sim, vamos fazer então uma pequena festa. Vamos não só para angariar fundos, mas também para animar um bocado os portugueses de Orleans e mesmo Paris, Tours, onde eles quiserem vir. E então nós decidimos fazer esta festa. Esta festa será então no dia 12 de outubro. A entrada, claro, é 10 euros por pessoa. E para as crianças com menos de 10 anos é gratuito. E então vamos ter rusgas, vai ser então a Rusga dos Minhotos, a Banda Voz que vem de Paris e o Coração de Portugal de São Pierre de Corre. E depois vamos ter de seguida a Cristiana Sei Companhia Ela vai cantar durante uma hora e meia, depois vai terminar com uma desgarrada com Augusto Moreira, que é também de Portugal. Ótimo, muito bem. Mas isso é sim uma lindíssima festa, a Cristiana Sá, que nós sabemos todos, aquela lindíssima música Sou do Norte, que todos conhecemos, e depois aquela parte das desgarradas, os minutos e tudo isso, mas isso deixa cá uma fumaça no mesmo, e vocês então prepararam alguma coisa para comer e tudo isso, não é? É, vamos ter comidas tipo caldo verde, bifanas, cachorros, tostas mistas, batatas fritas, também vamos ter alguns bolos, também podem se aproximar de nós para ver tudo isso, e também vamos ter um stand com artigos vindos de Portugal, tipo frangeiros, toalhas e pequenas lembranças de Portugal. Ora, quer dizer que nós vamos à festa, às compras e comer, já viram? Isto tudo só numa noite, então no dia 12 de outubro, na sala Espace Berrer, na Chapelle Saint-Mémant. Todos têm que lá ter, todos ir, mas nem só, falta aqui uma coisinha, há prendinhas a ganhar. Há prendinhas a ganhar, é um sorteio de tombolá com 6 prémios, vamos ter um primeiro prémio. É uma viagem de autocarro e de volta com a barca express, e depois o segundo prémio é uma máquina de café da Delta, vamos ter uma caixa de perfume da marca Dior, depois o quarto prémio é um cabaz, o quinto prémio vai ser uma câmara fotográfica à prova de água, e o sexto prémio uma caixa de vinho da marca Pato Frio. Muito bem, tudo isto ganhar numa só noite, então não se esqueçam de comparecer neste evento para começar o primeiro aqui na nossa região, o primeiro do ano após as festas, são vocês os minutos de La Chapelle que se lançam e logo de seguida muitos outros vão seguir. As associações são os nossos parceiros e Rádio Arconcelho parceiro é também deste evento para ajudar a promover então o vosso evento. Tudo de bom para vocês, um excelente, como é que eu ia dizer, um sucesso enorme, é o que nós mais desejamos, que tudo se passe bem e para o próximo, cá estaremos também. Eu também queria agradecer por nos estar a dar a oportunidade de poder divulgar o nosso evento e antes de mais também queria deixar um bom dia a todos os ouvintes e a todos os animadores da Rádio Arcanciel. Muito obrigada. Também não posso esquecer, claro, todos os contribuintes e participantes que participaram para a nossa festa. Sem eles isso não iria ser possível. Claro, que os benévolos são como é que eu ia dizer, as pessoas mais valentes que pode existir uma associação. Podemos ter um conselho de administração, podemos ter música, podemos ter muita coisa, mas se os benévolos não estão lá para ajudar, nada se passa como nós queremos, não é assim? É assim mesmo. Um muito bom dia a vocês, um excelente fim de semana e então damos-nos encontro no dia 12 de outubro na sala Espace Berrer, na Chapelle Saint-Mémant. Tudo bom para vocês, muito sucesso, é o que mais lhes desejo. Obrigado. Tchauzinho, obrigado e ficamos na voz de Cristiana Sá. Sou do Norte, eu também, e de certeza que vocês também. Beijo.

Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai voulu raconter tout ce que j'avais sur le cœur. C'était important pour moi d'aider les autres et j'en suis passé par l'écriture. Très bien. Mathieu, jeune écrivain, c'est cette histoire, c'est ce vécu, c'est ce poids sur la conscience, ce surpoids du vécu au quotidien qui t'a fait te mettre à la plume, à l'écriture. Oui, voilà, en fait, mon objectif, c'était d'aider les autres qui en avaient besoin. Et c'est vrai que l'écriture est venue à ce moment-là et j'en suis passé par l'auto-édition, l'écriture. Et je me rends compte que ça aide beaucoup de personnes au final. Tu te rends compte que finalement, tu n'es pas le seul dans cette histoire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de parler de ce sujet qui est le harcèlement scolaire. Et ça permet d'aider les autres qui en ont besoin, d'en parler autour d'eux, etc. De faire de la prévention en quelque sorte. Tout de suite, de ma part en tout cas, je sais pas si je dois te dire bravo, félicitations ou ce qu'il en est. En tout cas, d'une part, bravo pour le courage, parce que c'est un courage de pouvoir s'exprimer. C'est pas toujours facile, les enfants qui subissent cet harcèlement qui ne devrait pas exister. Je n'arrive toujours pas à comprendre dans l'époque où on vit aujourd'hui qu'il y a des enfants qui sont malheureux et qui d'autres... L'harceleur, quelque part, est aussi malheureux parce qu'il cherche peut-être une histoire dans la tienne. Je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre. Et en tout cas, d'une part, bravo pour ce courage. Et puis, d'une autre part, c'est vrai que c'est pas facile de s'auto-écrire quelque part. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je voulais vraiment raconter toute mon histoire et décrire ce que j'avais vécu. Alors effectivement, c'était pas facile au départ. Et après, en écrivant, ça m'a fait beaucoup de bien psychologiquement comme moralement. Ça m'a permis de dire ce que j'avais sur le cœur et d'écrire vraiment ce qui m'intéressait. Enfin, à la fois ce qui m'intéressait, à la fois ce qui était important et à la fois ce qui était vraiment urgent de dire, en fait. Aujourd'hui, tu arrives à en parler plus facilement? Oui. Aujourd'hui, c'est devenu... Alors, on en parle plus dans les médias, ce qui est bien, je trouve. Et ce que je voulais, en fait, voilà, c'est libérer la parole par rapport à ce sujet qui est très important, qui concerne l'école, notamment. Donc, moi, je trouve que c'est bien, parce qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on en parle plus facilement. Et toi, de ton côté, tu penses que tu aurais dû en parler plus tôt, en famille, dans ton entourage, pour éviter? Tu penses que ça aurait pu être évitable? Alors, je pense que finalement, j'aurais dû en parler plus tôt. Ça, c'est, j'en suis convaincu. Après, je me dis que malgré tout, j'ai réussi aujourd'hui à en écrire mon histoire. Donc maintenant que tout le monde le sait, c'est devenu... C'était important pour moi de dire vraiment ce que j'avais besoin de dire par rapport à ce sujet. Tout à fait. Quel est le conseil que tu donnerais aux enfants, aux jeunes, mais quel que soit l'âge, parce que finalement, on peut être harcelé à tout moment de notre vie, mais toi, de ton côté, c'est la partie scolaire. Quel serait ce conseil que tu donnerais à nos auditeurs? Je dirais qu'il ne faut pas rester seul, qu'il faut en parler à quelqu'un de confiance. C'est important, la confiance dans une relation, j'imagine. Donc, je pense qu'il faut vraiment en parler à quelqu'un de confiance, un surveillant, un ami, un collègue ou autre, quelqu'un qui peut recueillir la parole et qui peut écouter et être assez ouvert d'esprit par rapport à ce sujet. Par exemple, dire, bah, effectivement, tu as vécu telle ou telle brimade, c'est pas normal, il faut vraiment en parler à plus haut que soi. Tu as raison. En tout cas, comment et où trouver ce livre? Aujourd'hui, peut-être une première, pourquoi pas une autre histoire surgira bientôt. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu arrives à passer outre ce harcèlement, est-ce que tu pourras nous écrire d'autres histoires, d'autres beaux récits? Oui, je pense que oui, j'en suis capable. J'aimerais bien écrire, par exemple, un livre sur Noël, qui est une période de fête. Et c'est vrai que ça changerait du traumatisme par rapport à Noël. Je me dis que ça serait un registre différent, mais d'un autre côté, je trouve que c'est intéressant d'aborder différents sujets, en fait. Ça peut être le jeu vidéo, ça peut être les Noël, ça peut être les souvenirs, ça peut être mélanger à la fois récit de vie avec ce qui me plairait de parler aujourd'hui, par exemple, mélanger récit de vie avec le jeu vidéo ou encore l'époque de Noël, enfin la période de Noël. Super. Par contre, moi, j'ai un petit message, parce que comme je te disais tout à l'heure, effectivement, nous n'avons pas de chat dédié à nos émissions. Nous avons nos réseaux sociaux et j'ai une personne qui ne souhaite pas donner son petit nom, mais qui tu as dû te demander en ami sur les réseaux, d'après nos réseaux, et qui a une question pour toi. Serais-tu prêt aussi également à raconter les récits des autres personnes qui ont vécu des histoires semblables à la tienne et qui n'osaient pas l'écrire? D'accord. Alors moi, je pars du principe que chacun a son histoire et que si la personne veut la raconter, elle peut. Si elle ne souhaite pas, je comprends. En fait, je me vois... Enfin, dans un sens, je me vois pas raconter l'histoire de quelqu'un d'autre parce que ça m'appartient pas au final. Enfin, c'est pas mon histoire à moi. Si ça aurait été mon histoire à moi, il n'y a pas de souci parce que je me sens capable d'en parler à un public plus ou moins... Enfin, que ce soit n'importe quel public, hein, j'ai envie de dire, mais je ne me vois pas raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. De ton côté, tu préfères raconter tes histoires à toi, c'est bien ça? Oui, voilà, c'est ça. Qui sont les plus belles, en tout cas. C'est le cœur qui parle, le cœur et la plume, voilà, c'est ça? Voilà, c'est ça. Très bien. Mathieu, effectivement, jeune écrivain, tu es à ton premier ouvrage, et aujourd'hui, si c'était à refaire, j'ai compris que tu l'aurais refait. Et tu penses que cette histoire, c'est ce qui peut déclencher, malheureusement, voilà, c'est d'une grande tristesse parce que c'est un vécu qui est pénible et douloureux à raconter au départ. Mais trouves-tu que ce harcèlement que tu as vécu et ton écrit ont fait de toi, ont donné un nom à un passé difficile, ont pu donner un nom à un passé difficile? Alors, je pense qu'effectivement, alors on a tous un passé qui est difficile, malheureusement, et je me dis qu'en racontant toute mon histoire, ça peut apporter aux autres, et ça me permet justement, alors, de faire un travail sur moi par rapport à l'écriture et d'aider les autres qui en ont besoin, et je trouve que c'est bénéfique dans les deux sens. Les gens viennent facilement vers toi pour te dire moi aussi et ils te sollicitent facilement? Oui. C'est-à-dire qu'ils viennent vers moi, ils me disent souvent « Mathieu, j'ai vécu la même chose que toi, comment on peut faire pour s'en sortir ?» Et c'est vrai que là, je peux effectivement leur dire « j'ai écrit des livres sur le sujet, enfin notamment un, donc un enfer scolaire. » Et leur dire à quel point on peut s'en sortir, que malgré les difficultés de la vie, il y a toujours une étincelle d'espoir. C'est souvent ce que je dis d'ailleurs. Très bien, merci pour tes mots. Raconte-nous un petit peu, pas tout, parce qu'on va laisser le suspense pour que les gens puissent se procurer ton livre, mais raconte-nous un petit peu le début. On aime bien savoir le début d'une histoire pour pouvoir après donner l'envie de pouvoir se procurer ton œuvre. Alors, au départ, comme je le disais dans mon livre, au départ, ça a commencé en maternelle, mais au départ, les premières années, ça allait. Et après, au niveau de la maternelle, je voyais qu'on commençait à me bousculer, je voyais qu'on commençait à même à m'insulter. C'était devenu pour eux une habitude. Et suite à tout ça, ça a continué, malheureusement, pendant très longtemps. Et c'est vrai que je me disais au départ, c'est quand même pas normal dans un sens de se faire insulter, de se faire frapper. Et c'est là où j'en ai parlé à des adultes et les adultes n'ont pas réagi. Et donc suite à tout ça, j'ai continué d'en parler, mais c'est vrai que personne m'écoutait à l'époque. C'est vrai que c'était un sujet qu'on parlait pas forcément à l'époque, du moins. Alors, je tiens à préciser, quand Mathieu parle à l'époque, il est pas si vieux que ça, hein, parce que c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Donc imaginez que l'époque, elle est pas loin, et c'est ça qui me gêne. C'est vrai, hein, c'est pas loin. Parce que tu as une vingtaine d'années, si je me trompe pas, c'est bien ça. Et que 25 ans, oui. Voilà. Et c'est pas normal que c'est tout proche. Il n'y a pas si longtemps que ça que tu es sorti du cours scolaire et de l'école, on va dire, des cours. Et qu'aujourd'hui, c'est encore très présent. Et c'est ça qui est injuste quelque part. Oui, voilà, c'est-à-dire que l'avantage d'aujourd'hui, c'est qu'on en parle un peu plus facilement qu'il y a quelques temps, mais c'est vrai que malgré tout, c'est pas si proche, enfin, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est vrai que il faut vraiment continuer d'en parler. Pour moi, c'est important. C'est important pour ce genre de sujet qui est quand même triste et à la fois qui est important, parce que dans notre société, on a besoin de parler de harcèlement scolaire, parce que il y en a beaucoup qui le vivent, en fait. Mmh. Même en adulte, il y a des personnes adultes qui m'ont dit, Mathieu, je me suis reconnu dans ton livre. Je me suis reconnu il y a quelques années, enfin, il y a quelques temps. C'est vrai que ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément écouté ni aidé à l'école. Enfin, je trouve qu'on n'a pas le, il n'y a pas cette, enfin, on peut pas recueillir la parole, en fait. Je te rejoins à 100% parce que j'ai quelqu'un dans ma famille, j'ai ma nièce qui l'a vécu. Et effectivement, le monde de l'enseignement, les enseignants ne sont pas vraiment du côté du harcelé et qu'on n'écoute pas facilement les enfants. Je sais ô combien elle a été triste et combien elle avait mal vécu, qui est à peu près ton âge. Et elle a vécu la même chose et je trouve ça injuste. C'est de la part, l'attitude des adultes. Pas l'entourage familial, mais l'entourage de la vie scolaire a été vraiment, je suis désolée du terme, mais ignoble envers l'harcelé et l'harceleur, parce que quelque part il fallait convoquer cet enfant et la famille, mais non, parce qu'il fallait pas toucher à certaines personnes. Et moi, ça, je trouve ça lamentable, n'est-ce pas? Je suis du même avis que vous, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on minimise trop le harcèlement scolaire et je trouve que je comprends pas en fait pourquoi. Alors est-ce que c'est une question de réputation de l'établissement? Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi on n'en parle pas. Enfin, il y a des établissements où on peut en parler effectivement, il y a de la prévention, mais il y a d'autres établissements où effectivement c'est très fermé comme sujet. Malheureusement, on en a vu dans les médias que quand il arrive un gros malheur, comme c'est déjà arrivé, hein, qu'il y a des enfants qui arrivent à un terme tragique, on va dire, et il n'y a que là que certains collèges, lycées et autres réagissent. Et c'est dommage qu'on vous écoute pas. J'espère, Mathieu, que tes paroles, tes récits, tes écrits arriveront, pourquoi pas, sur le bureau de Monsieur le Directeur et au-delà CPE, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que ça serait intéressant qu'ils puissent avoir mon point de vue par rapport à toute la situation du harcèlement scolaire en France, parce que c'est vrai que c'est compliqué, parce que d'un côté il y a le harceleur, de l'autre côté il y a le harcelé, et c'est vrai qu'on peut pas, c'est un peu compliqué de gérer toute cette situation de harcèlement scolaire, mais en même temps l'école devrait faire plus de choses par rapport à ce sujet. Tout à fait. Mathieu, où peut-on et retrouver, comment rentrer en contact avec toi, comment se procurer ce livre? Dis-moi, raconte-moi. Alors, vous pouvez commander mon livre Un enfer scolaire sur les sites de vente en ligne comme Amazon, la Fnac ou encore Cultura. Et vous pouvez me contacter sur Facebook et sur les réseaux sociaux, je les ai tous. J'ai Instagram, TikTok notamment, Facebook aussi. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et surtout une petite particularité, Mathieu de T. Oui, c'est ça. Mathieu Mériot, qui nous parle donc ça. De son livre qui est sorti déjà depuis un petit moment, mais n'hésitez pas à le contacter, Un enfer scolaire. Merci à toi, Mathieu. Merci à vous. Tout plein de bonnes choses, et puis on attend la suite, à Noël. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bien sûr, on n'oublie pas que c'est un fléau. C'est un moment triste pour des enfants, des adultes ou même des adolescents. Merci Mathieu d'avoir su et pu écrire ce moment tragique, ce moment pas facile à vivre. Mais en tout cas, c'est sur le livre. N'hésitez pas à aider Mathieu à se faire connaître par rapport à ce livre, Un enfer scolaire, que vous trouverez un petit peu partout. Mathieu avec deux T, Mathieu Mériot. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Bon week-end. Merci. Merci. Et on continue, nous, en musique tout de suite. Et oui, n'hésitez pas donc à vous procurer ce livre qui est, à mon goût, une histoire à lire, une histoire que l'on peut lire, une histoire que l'on peut découvrir. Et n'hésitez pas à parler surtout avec vos enfants, que vos enfants vous racontent ce qui se passe. Une larme ou une tristesse qui reste dans le coin d'un œil doit s'estomper et ne doit pas faire partie de la vie d'un enfant, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à parler avec vos enfants. Souvent, c'est dur de les faire parler parce que certains enfants restent dans leur coin et parfois, ils ont du mal à parler. Donc, n'hésitez pas à aller vers vos enfants et de les faire parler de ce qui ne va pas dans leur petite vie de scolarité. Parce que souvent, on se dit, oh, ce n'est que l'école. Ils sont petits, ils comprennent pas. Si. Ils comprennent beaucoup de choses. Ils ont besoin de parler et d'écrire. Pourquoi pas les faire écrire quand ils ne peuvent pas parler. Música de seguir ficamos então na voz de Save, Dura de Roer. Chegam para ter tempo de te esquecer e dançar a última vez. É dura de se roer, não é a vida alheia que nos corre na veia e pede para não sofrer. Podem ser só umas sete para quem cai e levanta, e não é marionete na voz de outra garganta. Também pode ser dança, o corpo roda sem querer, os passos são a bonança de quem não se deixa vencer. De quem não se deixa vencer.

sou como sou, Ana Bacalhau. Que tal? Está tudo bem desse lado? Estou quase mesmo na reta final, já são 11h57. Daqui um bocadinho é para ir embora, sim senhor. E para me despedir de vocês, escolhi Kalema, Cua Buarru, Soraya Ramos, Pérola, Manecas Costa. Vamos lá ver o que isto dá. Música. E a música vem já de seguida. Já. E é isto mesmo. Vocês estão mesmo preparadinhos para ouvir esta nova música? Eu, por acaso, não conhecia, mas foi um jovem que conhece muito bem. Obrigada, Nicolá, pela escolha musical. E de certeza que convém a vocês todos. Preparem-se lá, estão preparadinhos? Vamos a isto e agora. Nada mais pode esconder. Beno, beno. O sorriso nos seus olhos. Para maio, que tata o que por um vijão. Mas é cabelo. Mas é cabelo. Cabo temero. Pega na moto do tacar e dread. Chama a mamãe. Traz o pai. Que pega o juntar. Começar que je m'en vais. Vou-me despedir de vocês já com uma lindíssima música, claro que sim. Vamos fazer esta despedida com vocês, com os Santa Maria, um dos seus últimos trabalhos, Quero Sentir, e vai ser esta música que me vou despedir de vocês. Vou-vos desejar um excelente fim de semana, tudo de bom, e para a semana cá estaremos novamente. Fiquem bem sintonizados com os restantes programas da nossa rádio. Abraço, beijo grande e então até para a semana. Santa Maria, quero sentir. Eu quero sentir novamente o teu tocar e na ternura de um olhar me dizeres que me tens tão perto de ti. Tão perto de ti. Começa em todos. Se fizer queimas ou queimadas, tenha cuidado redobrado. Preste atenção ao tempo. E às regras. Use os métodos alternativos. Peça autorização através do 808-200-520. Do 211-389-320 ou na sua Câmara Municipal. Não corra o risco de começar o próximo incêndio. Portugal chama. Por si, por todos. Saiba mais em portugalchama.pt com o apoio do Fundo Ambiental. A Culturgest apresenta Lisbon Arab Film Festival, uma janela para outro mundo. O primeiro festival de cinema árabe em Portugal, com direção de Saussan Khalifa e João Gonçalves. De 1 a 5 de outubro na Culturgest em Lisboa. Realidade, complexidade e riqueza do mundo árabe contemporâneo, para lá dos estereótipos, para contribuir para o diálogo intercultural. Toda a informação em culturgest.pt e lafportugal.com. Apoio Antena 1. Grandes Adeptos. Um jogo verbal com fair play entre grandes adeptos do Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto. Com Nuno Magalhães, Luís Campos Ferreira e Nuno Encarnação. Arbitrado por Tiago Alves. Grandes Adeptos, à segunda-feira, depois das 7 da tarde. Liga ao clube do seu coração. Ligue à Antena 1. O Goethe Instituto Portugal e a Culturgest apresentam Uma Revolução Assim. Num festival, o pensamento e as artes na reflexão sobre a crise da habitação e o futuro do habitar. Debates e almoços comunitários num palco ambulante transformado em parlamento, estação de rádio, cinema ao ar livre e cozinha. E ainda intervenções artísticas em casas privadas do programa Passa Cá em Casa. De 25 de setembro a 6 de outubro, na Grande Lisboa. Mais informações nos sites do Goethe Institute e da Culturgest. Apoio Antena 1. A prevenção de incêndios começa em si. Começa em todos. Se for evacuado por causa de um incêndio, mantenha a calma e cumpra as indicações das autoridades. Leve o seu kit de evacuação e documentos de identificação. E animais de companhia. Feche portas e janelas à medida que for saindo. E não volte para trás. No exterior, dirija-se ao local de abrigo mais próximo. Conheça as medidas de autoproteção dos programas Aldeia Segura, Pessoas Seguras. Informe-se na sua Câmara Municipal. Portugal chama. Por si. Por todos. Campanha cofinanciada pelo PRR. Mais informação em www.recuperarportugal.gov.pt. Antena 1, Mirandela, Torre de Moncorvo e Mogadouro, 92.8. Até ao meio-dia na sua rádio, Aurélio Gomes e o Destacável. Antena 1, Liga Portugal. Estamos de volta para a segunda e última hora do Destacável deste sábado, como sempre ao fim de semana, aos sábados, aqui na Antena 1 e RDP Internacional. Este é o Magazine de Fim de Semana, comigo, Aurélio Gomes. Nesta próxima hora ainda vamos falar de sentimentos com um filósofo, tudo a propósito de um ciclo de sentimentos que vai acontecer durante 10 meses no CCB em Lisboa. Já depois vamos falar ainda dos 100 anos de Marcello Mastroianni com João Lopes. Bons motivos para continuar connosco. Quanto à música, sabe que nós estamos sempre muito atentos às novidades das edições de música em português. E Mayra Andrade tem já novo disco prontinho a sair. É um álbum que vai sair daqui a cerca de 2 semanas. Chama-se Reencanto. É ao vivo e ao vivo gravado em Londres, na Union Chapel. E o tema já é conhecido, mas a versão é nova porque é ao vivo, na Vega. Virar e mar, virar e pescador, regresso tão incerto, tenem coração com dor. Anel instintado, na cais devo partir, sentindo angustiado e lágrimas de amor. Sentindo angustiado e lágrimas de amor. Mago tudo fenta, jovem seu, tá pedir Deus, pabra na mar, pabu navega. Caminho de volta, o volte carregado, pra um dia mais descansar. Um cheiro de pescador, cusi santa na altar, um vela pra cara noite. Um cheiro de pescador, cusi santa na altar, um vela pra cara noite. Sondinha búzio vem pra mim, cabo vai mais longe que si. Oh mar, oh céu, traz el pra perto me, deixa el beber. Thank you. novíssimo single de Mayra Andrade, Navega. Ele, na verdade, não é novo, é já um single com 11 anos, mas esta versão ao vivo, que foi gravada na Union Chapel em Londres, essa sim é uma nova versão, é novo, e faz parte do novo álbum, também ele todo ao vivo, Reencanto, de Mayra Andrade. Bom, e agora vamos navegar em sentimentos. Estou a falar de um ciclo de conferências, ou aulas, ou palestras, já vou investigar qual é a melhor designação disto, de António de Castro Queiro, que eu vou dizer que é filósofo, eu sei que ele provavelmente vai contestar. Bom, é professor que se interessa na nova, que se interessa por filosofia contemporânea, mas especialmente por filosofia antiga, é também ensaísta, é tradutor, e imagino que tenha sido ele a propor ao CCB um ciclo de conferências que se vão estender ao longo de 11 meses, ou melhor, 10 meses, porque no primeiro mês vai haver duas conferências, que é agora em outubro. Mas depois vai ser uma por mês até junho do próximo ano, sempre na última quinta-feira no CCB. E basicamente é uma conferência sobre os sentimentos. António de Castro Queiro, bom dia primeiro. Muito bom dia. Bem-vindo. Como se está a sentir? Obrigado por me trazer cá. Eu estou-me a sentir bastante bem, porque o ano letivo, as pessoas normalmente têm anos civis, mas para mim o ano letivo ainda é o que funciona, portanto... Na sua cabeça o ano começa... Fui para a escola aos 3 anos e ainda cá estou. Pois é. Não vou sair da escola. Não larga a escola. E o padrão é este, e eu gosto desta parte, depois do verão, a rentrée, ou o início, até dezembro está tudo ganho. Até gosto mais dos meus alunos, do primeiro semestre, por causa disso. É sempre a ganhar. Porque é tudo novo? Oh, tem essa vantagem, não é? O professor Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso presidente, dizia que um professor nunca envelhece, porque de facto está sempre em contacto com pessoas novas. E são muito novas, não é? Dou aulas há 34 anos na Faculdade de Ciências Sociais. Alguns entre os 18 e 20 anos, andam sim, por ali, não é? Até pode ser 17, um bocadinho mais velhos, mas é isso, estão em trânsito. E gosto imenso deste primeiro semestre. O segundo já uma pessoa se arrasta, porque tem depois muitas conferências, muita coisa, muita atividade académica, não é? Mas agora eu gosto. E já não há novidade do confronto com um novo aluno? Pode haver, porque hoje em dia já não há anos letivos, é por semestre, o segundo semestre podem ser pessoas completamente diferentes. Portanto, todos os anos, esta altura do ano é uma altura de sentimentos positivos? É uma altura de sentimentos positivos, de expectativa, de lógica, de antecipação. Ah, ok. Porquê é que se lembrou de propor, imagino que tenha sido uma proposta sua, ao CCB um ciclo de conferências, chamemos-lhe assim, ou prefere outra designação? Não sei se aulas, um conjunto aulas, de aulas, um conjunto de sessões. Sim. Um conjunto de sessões, um conjunto de aulas sobre sentimentos. Isto, na verdade, é uma repetição. Não sou inteiramente culpado de regressar ao CCB. E a Aida Tavares, que agora está à frente dos destinos, sondou-me para eu voltar a dar um curso. Já tinha dado, deu origem ao livro O Que é a Filosofia? Que teve o prazer de me oferecer, que eu tive o prazer, aliás, de receber. Exato, como fã seu, de outros tempos. O verdadeiro Q, não o Anon, mas o verdadeiro Q. E propus-lhe falar sobre sentimentos. Porque uma das áreas de investigação sistemática, tanto no pensamento antigo como no pensamento contemporâneo, são emoções. Os gregos falavam de pathos, nós hoje em dia falamos de emoções, pode falar-se de afeções, ou seja, há vários campos semânticos para dizer qualquer coisa que tem que ver a situação em que nós nos encontramos num determinado sítio, de uma determinada maneira, na relação com os outros, connosco, enfim, é uma forma de acesso à realidade, são sentimentos, e que têm um conteúdo que pode ser imediato, inequívoco, ou tem de ser trabalhado. Nós procuramos saber o que é que sentimos por alguém, o que é que sentimos por nós próprios, como é que auscultamos uma situação crítica, como as guerras, por exemplo, que agora deflagraram e continuam. Levam-nos o que sentimos, levam-nos a indagar o outro e o mundo, e levam-nos também muitas vezes a indagar-nos. Certo. Ou seja, destaca muito bem, estou ali a ver o destacável, o nome do programa, porque nós temos um acesso a um determinado conteúdo, aparentemente parece a realidade, não é? Por exemplo, uma realidade arquitetónica, um polígono ortogonal, mas depois o que nós sentimos lá, se é inóspito, se é acolhedor, se nos faz sentir bem ou mal, já tem que ver precisamente com a nossa orientação e localização lá. E o mesmo se passa com pessoas. E essas indicações do mundo, depois também nos dizem como é que nós nos encontramos, como é que nós estamos. Sim. E que pode nem ser direto, pode ser mais tarde. Nós se calhar até agora, nesta altura do ano, por exemplo, podemos invocar como é que nos sentíamos há um ano, ou como é que nos sentimos no tempo da pandemia, porque parece que há uma casca sentimental, não é, que se solta da própria realidade quando o tempo passa. Sim. E que se nos oferece, não é obtido por reflexão. Sim. E, portanto, a Aida convidou-me e eu propus 6 sessões, já não me lembro. E ela disse, porquê que não fazemos uma vez por mês? Última quinta-feira de cada mês. Ótimo. A primeira, como disse... E bem, é já para a semana? É já para a semana. Dois, a próxima quinta-feira? 2 a 8 dias. Não é hoje, porque a sala parece que não estava disponível e assim... 2 a 8 dias, não. Estamos em sábado, portanto, quinta-feira. Exato. Quinta-feira. Sim, uma quinta-feira, dia 3, parece. Exatamente. Sabe que eu estava aqui a olhar para a programação desses sentimentos. Para a semana... tem a ver quase com o projetar do programa, o que é um sentimento. É esse o tema da primeira sessão. Mas depois, a 31 de outubro, vai falar-se de espanto, no mês seguinte, desejo, a seguir, ira, depois, nostalgia, melancolia, sublime, liberdade, amor, esperança. Eu mal acabei de ler esta lista, pensei, aqui não está o ódio. Há algum motivo? Não é a primeira pessoa que me diz isso. E provavelmente falarei de ódio. O motivo foi pensar no público do CCB, penso eu, e queria dar notas positivas, embora se pudesse falar do ódio com notas positivas. Aristóteles falo de uma forma absolutamente tremenda na Retórica, onde ele diz o ódio é querer fazer mal a alguém para sempre. Sim. Não de uma só vez. Há um investimento, eu há pouco falava disto com a Joana Jorge, a nossa produtora, e estávamos a falar da natureza do ódio, o que é que era para nós o ódio. Eu dizia qualquer coisa, isto é quase como o amor tem o investimento emocional tão forte como o amor, só que de sentido contrário, destrutivo. Exato. E não construtivo. Acho que diz bem. É por aí, não é? Eu acho que é por aí, porque eu também formularia isso assim. Porque há um investimento emocional tão forte numa coisa como na outra. É uma outra forma, há quem diga que é uma outra forma de amar, não é? Porque Nietzsche fala de um afeto, de uma paixão. E eu não tenho... Ou seja, nós temos paixão por amor e também temos paixão por ódio. Ódio de estimação, ainda falamos em português. Claro, acarinhamo-lo. Eu, por acaso, não sou dado a essas coisas e não é... Estou aqui a armar-me em boa pessoa, não é isso. Mas, por acaso, não sinto isso. E até tento afastar essas coisas de mim porque me poluem. Mas há pessoas que gostam de ter esse gatinho a que vão passando a mão, não é? Esses ódios de estimação. Mas, pronto, aí a psicologia, não é? É difícil de perceber de cada um. Mas, de facto, o ódio... Eu estou-me a lembrar do Captain Ahab, do Moby Dick, e que é movido por uma paixão tremenda. O sentido da existência dele é extirpar do mundo aquele Moby Dick. Aquele bicho. Exatamente. E, portanto, é uma história incrível de um amor ao sentido da existência. Muito e que bem. O leva à procura daquele ente, sabendo que está no mundo, tem de ser erradicado. Daqui uns minutinhos vou indagar, junto deste filósofo, o que é que ele pensa quando houve homens das ciências mais biológicas, e não são exatas, mas mais do domínio da neurociência, quando soube falar de reações químicas a propósito de sentimentos. Mas antes, vamos ouvir uma proposta sua. Quer explicar porque é que traz o Jarrive do Jacques Brel? Propuseram-me, ou pediram para eu trazer uma música comigo, e é sempre difícil, não é? Uma única música. E eu poderia ter escolhido Sinatra, por causa do contexto de sentimento e por me lembrar da minha infância, mas um outro cantor era Brel. Uhum. E em Brel poderia ter escolhido tanta coisa, quase tudo, não é? Mas... Nós estamos numa vivência de um cortejo fúnebre agora no Médio Oriente, na Europa, com as eleições que se vão disputar nos Estados Unidos. Mas também pessoalmente, à medida que o tempo passa e aproxima, no outro dia dizia aos meus estudantes, eu daqui a 12 anos tenho 70 anos. Uhum. Eu é daqui a 10, portanto, não tenho, portanto, pena, não tenho pena de si. Não tenho. E então esta é a Sim. canção tremenda, porque simultaneamente ele pede um pouco de tempo mais para ver Sim. qualquer coisa de novo, para repetir, e diz que na própria vida não fez outra coisa senão chegar, não é? E portanto essa é uma canção simples e ao mesmo tempo tão densa, que diz exatamente o que se passa na vida. É precisamente a passagem do tempo, e um pedido de tempo quando achamos que há falta dele. E que se poderia ter chamado Le Chrysanthème. Poderia perfeitamente ter chamado Le Chrysanthème. Vamos ouvir. De chrysanthème en chrysanthème, nos amitiés sont en partance. De chrysanthème en chrysanthème, la mort potence nos dulcinées. De chrysanthème en chrysanthème, les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. De chrysanthème en chrysanthème, les hommes pleurent, les femmes pleurent. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été, jusqu'au printemps, jusqu'à demain. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois voir si le fleuve est encore fleuve, voir si le port est encore port, m'y voir encore. J'arrive. Pourquoi maintenant? Pourquoi déjà? Et où aller? J'arrive. Bien sûr, j'arrive. Mais je n'ai jamais rien fait d'autre qu'arriver. En chrysanthème, à chaque fois plus solitaire. De chrysanthème en chrysanthème, à chaque fois surnuméraire. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois prendre un amour comme on prend le train, pour plus être seul, pour être ailleurs, pour être bien. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois remplir d'étoiles un corps qui tremble et tomber mort, brûlé d'amour, le cœur en cendres. J'arrive, c'est même pas toi qui es en avant, c'est déjà moi qui suis en retard. J'arrive, bien sûr j'arrive, mais je n'ai jamais rien fait d'autre qu'arriver. Musique. Morel com Jarive, eu ter-lhe chamado Le Chrysanthème. Aliás, foi por causa desta música que eu ouvi muitas vezes em miúdo, que fui à procura dos crisântemos na altura. Há pouco eu deixava no ar esta pergunta. Como filósofo, ou homem muito interessado na filosofia, ou nas filosofias, quando ouve homens das ciências falarem de emoções e sentimentos, que é o objeto das suas lições no CCB a partir da próxima semana, como é que reage? Ou o que é que pensa? Me interessa-me imenso o que eles têm para dizer. Acho é que a filosofia não se deve orientar pela descoberta científica. Provavelmente será o contrário. Mas se... Ah, isso já é todo um programa. Um pouco de provocação. Exatamente. Eu, a preparar-me para estas sessões, passei o verão a ler o professor António Damasio. E acho extraordinariamente interessante e percebi que os sublinhados que eu fazia, independentemente de todo o interesse e de tudo quanto eu aprendo do ponto de vista psicofisiológico, psicossomático, na localização no cérebro, depois a meditação que ele faz sobre as suas invenções, sobre as suas descobertas científicas e sobretudo pelo acompanhamento na terapia, são muito parecidas com algumas teses da própria filosofia a que ele chega por uma tradição completamente diferente da minha, porque eu venho dos alemães, eu venho dos anglo-saxónicos, e portanto acho muito interessante. Mas o próprio Aristóteles, num livro chamado Peripsiques, acerca da alma ou sobre a alma, no primeiro livro, no primeiro capítulo, ao definir a ira, ele diz que... É uma das suas aulas. É uma das minhas sessões. Ele diz que é um desejo de vingança. Um desejo de vingança. E, por outro lado... A ira. Isto é uma reação a um insulto e que provoca em mim um desejo de vingança. E, por outro lado, diz ele, mas é qualquer coisa quente que faz o sangue ferver à volta do coração. E portanto temos aí uma dupla indicação, não é? Por um lado, somática. Quase a medicina, por um lado. Ou a biologia. A biologia, falar, mais até, é? Sim. E portanto, tudo o que se passa aqui no corpo, quando nós dizemos que nos sobe a mostarda ao nariz, ou nos passamos, dizemos isso em português. E por outro lado, uma definição dialética. E uma não vai ser a outra para Aristóteles. E portanto, essa necessidade de localizar no corpo como ilhas. Por exemplo, os gregos não falavam de coração, mas falam de diafraga como o sítio das paixões e das almas. Porquê? Porque eu respiro de uma forma ofegante. Sim. Ou sustenho a respiração, ou o sangue cai-me aos pés. Portanto, há tudo fenómenos fisiológicos que depois são entendidos quando há uma espécie de reflexão. Quase anatomicamente, sobre... depois pode-se partir daí para... E o pensamento moral sobre os sentimentos também interessa à filosofia? Sem dúvida. Ou seja, voltamos a Aristóteles, na Ética a Nicómaco, logo no livro 2, capítulo 5, o que vê é uma análise do princípio do prazer e do princípio do sofrimento. E, portanto, todo um conjunto aqui de... Aqui o Freud mais tarde volta, de algum modo, com outros contornos, mas... Outros contornos e Darwin, e, sim, portanto... São fenómenos aparentemente muito simples, mas são completamente diferentes de um juízo, dizer sim ou não, que sim, é verdadeiro ou que não é verdadeiro. Porque, diz Aristóteles, quando qualquer coisa de doce assome o horizonte, promete-me prazer e eu vou na sua direção, mesmo que seja falso. E da mesma forma, quando... Como as miragens que são falsas, miragens, e aí vamos nós. Ou a adição, não é? Sim, sim, sim. Ou qualquer coisa que nós fazemos com muito gosto, como se não houvesse amanhã. Mas, por outro lado, também causa sofrimento, não é? O medo. E eu evito. Mas Aristóteles diz, eu, em face do perigo, eu não posso fugir dali. Porque se eu fugir dali, eu fujo ao perigo, mas também fujo à possibilidade da glória. Ou então, se fugir, o que eu contraio para mim é a vergonha de ter traído. E, portanto, os sentimentos são ali sempre, em todas as situações. 2500 anos depois, ou cerca disso, o homem continua relevante. Sem dúvida. Esse homem, estava a falar especificamente. Não, sim, Aristóteles é como Tomás de Aquino chamava-lhe, o filósofo. Sim. Nós, e agora voltando mais para o nosso... Para o nosso nível de dia-a-dia, de cidadãos, pessoas que andam por aí... Nós deveríamos ser mais, como é dizer, eu não digo educados, mas mais instados, treinados até, quiçá, a saber pensar os sentimentos. É porque parece que muitas vezes somos vítimas deles, às vezes ficamos atarantados sem saber o que fazer com aquilo. Pergunto-me se há maneira de lidar com isto de outra maneira. Pensar os sentimentos é uma delas, mas sou aberto a outras possibilidades. Põe um problema que resulta em vários programas. Um deles tem que ver com a nossa relação teórica com os sentimentos. Uhum. 2.500 anos de história, da filosofia e do pensamento, nós elegemos no Ocidente a verdade lógica e o juízo como a forma de constituição da objetividade. A racionalidade, se quiser. Uma racionalidade, sim, sim, mesmo lógica. Mas depois também temos a vontade, não é? E, portanto, atos de vontade, querer, não querer. E depois deixamos os sentimentos em terceiro lugar. Pode haver uma compensação e então achamos, por exemplo, no século XIX, Nietzsche, Kierkegaard elegem os sentimentos, põe a vontade à mesma no meio e subalternizam a nossa relação lógica com a própria realidade. Sim. O ponto é, como é que nós lidamos com a realidade? E na verdade é de forma sentimental, a primeira vez das primeiras vezes que nos apaixonamos, a primeira vez das primeiras vezes que entramos em contacto com as atividades que depois são as nossas coisas, não é lógica, é uma adesão de enamoramento, ficamos apanhados e depois é a lógica da adição. E portanto, estes dois contactos com os sentimentos, do ponto de vista teórico ou de como nos acontece na vida, precisariam disso, outrora poderia chamar-se uma, sim, educação sentimental ou uma possibilidade de identificação, de facto, do que eu sinto. Porque, por uma observação, se calhar eu até dissipo e afugento o que eu sinto. Muito bem. Eu ficava muito mais tempo a falar consigo, o nosso tempo esgotou-se. Eu, muito rapidamente, e quero mesmo respostas rápidas. Sei que faz Muay Thai, ou que voltou. Com a Dina Pedro. É tão engraçado pensar. Há 10 anos que faço. Nós achamos que uma pessoa de filosofia não está nada ligada a atividades físicas, mas no seu caso. Esteve. Um podcast de filosofia para quem queira meter-se na filosofia e esteja muito fora da filosofia. Não querendo ser arrogante, eu vou aconselhar o meu, O Que É a Filosofia, no CCB, está no Spotify, porque não me lembro de nenhum outro. Ou então o seu livro, O Que É a Filosofia. Exato, é o mesmo. E já agora parabéns porque ganhou o prémio de ensaio filosófico da Sociedade Portuguesa de Filosofia. Muito bem, fiquei muito feliz por esse prémio. António de Castro Queiro, muito obrigado. Obrigado. Eu vou deixá-los com uma citação de um poema de Camões, tem tudo a ver com sentimentos. Que dias há que na alma me tem posto um não sei quê que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Sobre os sentimentos, a partir da próxima quinta-feira, no CCB. Destacável. Já só faltam 2 minutos e 42 segundos, ou à volta disso, para falarmos com João Lopes a propósito dos 100 anos de Marcello Mastroianni. Mas agora, já com saudades do verão, Capitão Fausto, ainda com um dos últimos singles, um dos temas que muito se ouviu neste verão, Naná Nada. Quando aqui chegou, foi porque ainda não estava, nada se apagou. Enquanto protestava e as tantas sossegou, explicaram que afinal não era nada. Andar em contramão, calçar a betifarra, quero ouvir calão e o som de uma guitarra. Se estás, eu também dou. Se gritas muito a dor, uma dentada. E se secou, explicaram que afinal não era nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. É porque quer que eu nunca caia. Pode ser que queira vir comigo até à praia, ou pode ser que não. De qualquer forma vai ter de entender que há muita coisa ainda para aprender. Algumas delas servirão, mas outras nunca vão servir para nada, nada, nada, nada, nada. Thank you. Lembramos aqui, ou lembramos aqui, é com acento agudo, porque já é passado, acaba de acabar a música, Nananada, dos Capitão Fausto. Foi um dos, não queria dizer hino deste verão, mas foi uma das músicas que nos fez cantarolar neste verão. E como já estamos com saudades com este outono, foi um bom motivo. Agora vamos falar com João Lopes de cinema, e especialmente dos 100 anos, se fosse vivo, do grande Marcello Mastroianni. Destacável. João, muito bom dia. Olá, Aurélio, bom dia. Vamos então falar deste homem que gravou, ou melhor, gravou, que estupidez, que fez filmes durante muitos anos, e da ligação dele, provavelmente, é uma das coisas interessantes da sua biografia, da ligação dele muito forte a um realizador italiano também, o Fellini. Exatamente. Aliás, em todas as enciclopédias encontramos-lo identificado como o alter ego de Fellini, uhum. Coisa que faz sentido, desde a Dolce Vita até a Cidade das Mulheres, e que ao mesmo tempo eles próprios, em diversas entrevistas ao longo dos anos, confirmavam e desmentiam com enorme alegria e humor. Sim. De facto, quanto mais não seja por causa do 8,5, que quem conhece o filme lembrar-se-á que é um retrato intimista de um realizador de cinema, obviamente um prolongamento do próprio Fellini. Foi logo o segundo filme que eles fizeram em conjunto. Exatamente. Erro, não é? Exato, 1963. É qualquer coisa que define ao mesmo tempo a dimensão criativa do cineasta e também o desafio de interpretação do ator, no sentido, sim, em que ele, até certo ponto, duplica Fellini, mas ao mesmo tempo afirma-se evidentemente com uma composição individual que, para resumirmos da maneira mais esquemática, acabou por impô-lo naquela época como uma das grandes referências do cinema, não apenas italiano, mas europeu. E conseguiu ser credível naquela cena mítica do 8,5, que é ele lá nas alturas preso por uma corda, e nós acreditamos. Exatamente. O cinema é feito dessas coisas impossíveis ou absurdas em que, apesar de tudo, nós acreditamos. E, Aurélio, essa referência é importante porque, além de mais, ajuda-nos a desmentir aquela noção muito académica, mas o filme é ou não é fiel à realidade. Uh-huh. De facto, o filme é a criação de uma nova realidade que amplia a nossa experiência real, mas não duplica coisa nenhuma. É um acontecimento com identidade própria. Exatamente. Vale a pena também sublinhar, João, a amplitude em termos de atuação do próprio Marcello Mastroianni, seja em comédia, seja em drama. Ele era bom nestes registros. Muito bom, sem dúvida. Quando se fala em comédia, eu lembro-me logo daquela referência da comédia, justamente italiana, que é o I Soliti Ignoti, Gangsters Falhados, de 1958, com Mastroianni e o grande Totò. E vale a pena contrapor isso a vários filmes que ele fez, também em registro dramático, isso às vezes é esquecido, com Sophia Loren. Para mim, a referência mais direta será o Dia Inesquecível, de 1977, do Ettore Scola. E, sem esquecer, Aurélio, que ele foi dirigido por Luchino Visconti, por exemplo, na adaptação das Noites Brancas de Dostoiévski, foi dirigido por Michelangelo Antonioni na Noite, o segundo filme da célebre trilogia a preto e branco do princípio dos anos 60, A Aventura, A Noite, O Eclipse. E, portanto, isto para dizer que ele foi sempre ágil nesse tipo de composições e, eu diria, numa expressão muito comum, mas que me parece adequada neste contexto de memórias de Mastroianni, que ele foi o homem banal que, devido, uhum, àquilo que vive, à ação que pratica, se descobre, ou nós descobrimos-lo como excepcional, e nisso de facto ele é imbatível. Eu acrescentaria uma coisa só, é um pormenorzinho, foi dos poucos atores, uhum, acho que só foram três, a ganhar duas vezes o prémio de melhor ator em Cannes. João, temos muito pouco tempo. Sim, essa referência também é importante, sim. Valia a pena dizer que ele despediu-se do cinema e quase da vida num filme de Manuel de Oliveira, quando já estava doente, inclusive, em 96. É quando o filme é filmado. Aliás, o filme, para todos os efeitos, tornou-se um objeto póstumo em relação a Mastroianni, porque só estreou no ano seguinte. Exato, em 97, sim, sim. É um filme belíssimo e também com um título que envolve uma beleza muito especial, Viagem ao Princípio do Mundo. Ele interpreta uma personagem, um criador de cinema, que se chama Manuel, vai-se lá saber porquê. E eu diria que é uma espécie de cruzamento, não exatamente histórico, mas afetivo e emocional, entre Manuel de Oliveira e o próprio Mastroianni. E é, de facto, um filme de, não tenhamos receio das palavras, de enfrentamento da morte, mas, sim, ao mesmo tempo, com uma energia vital absolutamente contagiante. Muito bem, uma obra a descobrir. Marcello Mastroianni faria 100 anos hoje, se fosse vivo. Quanto a nós, João, bom fim de semana e até para a semana. Bom fim de semana, obrigado. Quanto à música, agora lembramos que quem faz hoje 90 anos é a Brigitte Bardot. E nada melhor do que lembrarmos uma coisa que na altura foi um problema. Quando Serge Gainsbourg fez o Je t'aime moi non plus, era para ser cantado pela sua namorada da altura, a Brigitte Bardot, que era casada. E quando o marido descobriu, a coisa complicou-se e depois a música, apesar de ter sido gravada com Brigitte Bardot, acabou por vir a ser também popularizada pela Jane Birkin. Mas nós vamos ouvir aqui agora a versão de Brigitte Bardot nos seus 90 anos. Thank you. je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. L'amour physique est sans issue. Je vais et je viens. Entre tes bras. Je vais et je viens. Je me retiens. Non. Maintenant. Viens. Je t'aime, moi non plus, é de 1967, a primeiríssima versão deste tema de Serge Gainsbourg, aqui com Brigitte Bardot, que hoje comemora 90 anos. E agora vamos falar da ONU com o Filipe Vasconcelos Romão. Filipe, muito bom dia. Numa altura em que está a acontecer a reunião magna à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, no meio de tantos conflitos, Israel, Líbano, a Ucrânia, até mesmo o Sudão, às vezes apetece perguntar, a ONU ainda serve para alguma coisa? Bem, Aurélio, eu julgo que a grande pergunta é, alguma vez a ONU serviu para alguma coisa? Porque quando nós olhamos para a história das Nações Unidas, apesar de ser uma organização com objetivos absolutamente nobres e grande utilidade do ponto de vista racional para a política internacional, aquilo que nós constatamos é que houve talvez curtos, ou então um curto período de espaço de tempo em que as Nações Unidas conseguiram ter alguma ação política e algum impacto a nível global. E esse período foi justamente no final da Guerra Fria. Foi o período da Operação Tempestade do Deserto, foi o período a partir de 1992 quando Boutros Ghali também propôs uma nova agenda para as Nações Unidas, propôs que as Nações Unidas tivessem um papel central na política internacional. Agora, rapidamente, o que nós percebemos é que nos anos 90 talvez tenham constituído uma exceção e os anos 2000 representaram, e sobretudo agora nesta segunda década dos anos 2000, um regresso puro à Guerra Fria, até momentos mais dramáticos do que aqueles que se viveram em determinados instantes ou momentos ou anos da própria Guerra Fria, no sentido literal do termo. Portanto, cada vez que se dá um reforço do realismo da luta entre grandes potências, um regresso da guerra, claramente as Nações Unidas acabam por perder protagonismo e entrar em crise. Portanto, na prática, apesar de termos um secretário-geral das Nações Unidas, como António Guterres, que é um homem que tem feito uma tentativa muito clara de conceptualizar em torno da importância das Nações Unidas, da paz, das organizações internacionais, do multilateralismo, apesar de todo o brilhantismo de Guterres, o facto é que lhe coube viver um tempo muito difícil para a organização, porque é um tempo claramente de regresso da Guerra Fria, e as Nações Unidas, quando foram construídas e pensadas, sobretudo por Roosevelt, não foram pensadas para aquilo que foi o cenário posterior, e o cenário posterior à Segunda Guerra Mundial, que acabou por obrigar a adaptar a organização a uma organização realista e com conselho de segurança que sistematicamente congela e bloqueia todas as suas opções. Filipe, uma resposta rápida. A impotência da ONU é, portanto, patente. Vê futuro para esta organização no contexto atual? As Nações Unidas não vão acabar. Portanto, isso do ponto de vista formal, do ponto de vista prático também, as Nações Unidas não vão acabar. Pode haver uma alternativa para as Nações Unidas, que é focar-se em problemas mais distantes do realismo político, da política no sentido mais duro do termo, e para umas Nações Unidas focadas na questão ambiental, na questão das alterações climáticas, na questão do combate à fome. Diríamos que não são propriamente as prioridades, uma vez que há agências que também têm essa função, mas não são propriamente as prioridades iniciais da organização, quando foi programada, projetada pela administração Roosevelt no final da Segunda Guerra Mundial, ou na segunda metade da Segunda Guerra Mundial, mas pode ser uma espécie de tábua de salvação para o multilateralismo que elas representam, uma vez que, do ponto de vista do realismo político, a sua ação nota-se sistematicamente está limitada e de resto este é um aspecto, um ponto histórico. Aí está a chamada para o Filipe embarcar. De qualquer modo, muito obrigado, Filipe. Boa viagem. Voltamos a falar na próxima semana. Bom, estamos praticamente no fim do destacável deste fim de semana. A promessa, claro, é que voltamos no próximo sábado às 10, Antena 1 e RDP Internacional. Despedidas minhas, do Nuno Galopim, do Ricardo Soares, do Pedro Miguel Ribeiro, da Joana Jorge, do João Carrasco. E quando vir os nossos vídeos das entrevistas nas redes sociais, saiba que foram gravados pela Sofia Vicente. Vamos embora com uma novidade do Brasil. Ela é a primeira artista trans que ganhou um Grammy Latino em 2022. Está na Academia Brasileira de Cultura desde o ano passado, 2023, e tem um novo álbum chamado Caju. Vamos ouvir desse álbum Negona dos Olhos Terríveis. Ela chama-se Lineker. Bom fim de semana. Sal, solidão se arranca com banho de mar. Vai dar pra respirar e ainda nem é dezembro. Safiras além das minhas mãos, âmbar é minha pedra do sol. Ponta da bússola, boca na areia, coração é dom rastreado. Rastreado. Negona dos olhos terríveis, sereia caminhando a pé, quadril de rebolar teus sonhos, coração doce, cor de mulher, farol que cegará teus olhos, impossível de se desviar, na boca te embebeda inteira, em forma de doce de lambuzar. Negona dos olhos terríveis, sereia caminhando a pé, quadril de rebolar teus sonhos, coração doce, cor de mulher, farol que cegará teus olhos, impossível de se desviar, na boca te embebeda inteira, em forma de doce de lambuzar. É meio-dia, em Portugal Continental e na Madeira, 11 horas nos Açores. O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, apela aos muçulmanos para se mobilizarem com todos os meios contra Israel. O exército israelita garante que eliminou o número 1.